5.3 – Geração de atas de reuniões. Após explorarmos a geração de resumos executivos e e-mails, vamos agora finalizar nossa jornada pela comunicação automatizada com a IA generativa de texto, abordando a geração de atas de reuniões. As atas de reuniões são documentos essenciais para registrar as decisões tomadas, os pontos discutidos e as ações a serem executadas em encontros profissionais. Criá-las de forma precisa e objetiva é crucial para garantir que todas as partes envolvidas compreendam as informações, responsabilidades e compromissos definidos. Com a IA, é possível automatizar a redação de atas, transformando pontos destacados ou transcrições de reuniões em documentos organizados e prontos para uso. Nesta sessão, você aprenderá como utilizar IA para gerar atas de reuniões de maneira eficiente, explorando conceitos, exemplos e um exercício prático. 5.3.1 – O que são atas de reuniões? As atas de reuniões são registros escritos que documentam as discussões e decisões ocorridas em um encontro profissional. Elas servem como um guia para acompanhar o progresso das ações acordadas e como um documento oficial de referência. Principais elementos de uma ata. 1. Informações básicas, data, hora, local e participantes. 2. Resumo dos pontos discutidos, tópicos abordados e conclusões. 3. Ações futuras, tarefas delegadas, responsáveis e prazos. Como a IA contribui? Ferramentas de IA podem transformar anotações ou transcrições de reuniões em atas estruturadas, otimizando o tempo e garantindo que os detalhes sejam documentados com precisão. 5.3.2 – Benefícios da geração automatizada de atas. Rapidez – reduz o tempo necessário para criar documentos detalhados. Consistência – garante um formato padronizado para todas as reuniões. Precisão – organiza as informações de forma lógica e acessível.